ZYJ479, Rádio Imperial AM, Petrópolis, 1550 kHz. Imperial AM, 1550. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro, pioneiro no ramo de planos funerários em Petrópolis. A confiança do nome Rui Ligeiro é a marca registrada de tradição, credibilidade e tranquilidade em plano de assistência funeral e funerárias em Petrópolis, com a mais ampla cobertura através de suas funerárias conveniadas, Oswaldo Cruz, Casa Múcio e Funerária de Itaipava. Não cobramos taxas adicionais por dependentes ou por idade, e nenhum valor quando o plano está na carência. Somos o único plano de assistência funeral na região que tem capelas mortuárias em Petrópolis em Itaipava. E quando você ouvir falar, este é o mesmo plano, ou somos do mesmo plano, certifique-se. Além de pioneiro, somos o único que leva a marca Rui Ligeiro e não possuímos filiais ou outros planos similares. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama terá que fazer por você amanhã. Venha nos visitar, agora em São José, Rua Paulo Franco Werneck, 535. Telefone 2224-4909 ou 2224-4905. Alô, ouvintes da Rádio Imperial. Aqui é o Lucas Messori. A Supermanhã agora está em novo horário a partir das 6 horas, logo após a oração do Bispo Diocesano, Dom Gregório Paixão. Supermanhã Imperial. Para você acordar bem informado com as notícias da nossa cidade, o esporte com o seu clube de coração e, claro, também com você participando aqui conosco. Então, anote aí na sua agenda a Supermanhã, agora de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas, nas ondas da mais querida de Petrópolis. Imperial! Não perca tempo e reserve o futuro para o seu filho no colégio de aplicação da UCP. Ensino de qualidade, da educação infantil ao ensino superior, com benefícios para os pais e alunos, com uma série de convênios com diversas empresas e estabelecimentos da cidade. Para o seu filho estudar na escola com estrutura de universidade, colégio de aplicação da UCP, seu filho crescendo na universidade. Algumas coisas nunca saem de moda e investir na sua carreira é uma delas. Venha fazer o vestibular UCP 2022, que já está com inscrição aberta. São mais de 20 cursos de graduação nas mais diversas áreas, nas modalidades presencial e EAD. A prova é gratuita e online. As inscrições vão até dia 31 de dezembro. Informações no site vestibular.cp.br. UCP, orgulho de quem faz. 1550 Imperial. Alô, Rosemarie. Da nossa Rádio Imperial. Alô, Rosemarie. Alô, Rosemarie. 1:06. 1:06 deste 23 de dezembro de 2021. Quinta-feira. Abre a janela, formosa mulher. Ô, flor de formosura, pode abrir?